Ué, babá. Na culé de Oxalá. Na culé de Oxalá. Com a Cheque. A Cheque, ô babairu. Babai fui leu. Baiani fua de lé. Babaê, paó, babaê. Com a cheque. A cheque, ô babairu. Babai fui leu. Baiani fua de lé. Babaê, paó, babaê. Onisaurê. Céu babá, Onisaurê, o Beguimã, Onisaurê, a um axé, o babá, Onisaurê, o Beguimã, Onisaurê, a um axé, o babá. Onisaurê, a um axé, o babá. Onisaurê, o Beriumã. Aiê, a gama, gama de Olorum. Aiê, a gama, gama de Orixalá. Aiê, a gama, gama de Olorum. Aiê, a gama, gama de Orixalá. Olorum, Olorum, Olorum, Olorum é maior, Ajaue. Olorum, Oketu, Olorum, Olorum é maior, Ajaue. Olorum, Ovoduns, Olorum, Olorum é maior, Ajaue. Xoê, bababá. Babairó é um alá. É um alá, é um alá, babairó, alá. É um alá, é um alá, babairó, alá. É um alá, é um alá, babairó, alá. Amor, jurei, amor, jurei, xalá. Ema, vanjo, oxá, guiá. Ama, vanjo, oxá, lufá. Ema, vanjo, e. Oi, bababá. Oi, babá. Oromo joeu e o babaco jande morreu. Porão é com pau e luaê. É maior a luigi. É maior a luigi, babá. É maior a luigi. Oni babaco jande. Oni babá me choro. Oni babaco jande. Oni babá me choro. Porão é com pau e luaê. É maior a luigi. É maior a luigi, babá, é maior a luigi. Oni babá com jande, baba me choro. Oni baba kujande, oni baba me choro. Chore baba.